4, chame o Centro Recife, 12545, alterne 1-2685. 2545-2685-5594, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 170 graus, 08 nós, ajuste 10, 16. Ali decola, pista 10, gol 1897. Então, 3253 acionou com 174 a bordo, tem 4 horas de autonomia, ordenando Guarulhos, táxi. Então, 3153, 30, táxi, Juliette, Alfa, no ponto, espera, dá 10, quando pronto, torre 1086, o ajuste no 06. Direita, Juliette, Alfa, ponto, espera, 286, com 1016, depois está para a patroa, então, 3153. Mega 98 Sierra Auto 140 from 110, information point. Mega 980 squawk, identity send to flight level 050 bomb for arrival. Eu, meu November, reduza para 2109. 2109. No 5, chame o Centro Recife, 13325, alterne 1264. 3325, 1264, gol no 7 no 5. Whisky Bravo Zulu, serviço radar encerrado, chame o Centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325, 288, bom trabalho. Bom voo. 1897, decolado 225, chame agora o controle. 119.8, bom voo. 98, boa semana. Controle, gol 187, decola. 1897, suba o 360, está sob vigilância, é saída agora. Golem 360. Ponte espera, está pronto, está 3153, Salvador, bom dia. 3153, bom dia, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém no zero, está 3153. Controle 6709, pode Madonna? Webjet 6709, desça para 2000 pés, ajuste 1016, informe estabilizado na final ILS Hanglide. 2016, vai reportar estabilizado, 6709. Chame o Centro Recife, 13325, alterne 1288. 13325, 1288, gol no 804. Romeu, Romeu, November, reduza para 1970 nós. Para 1970 nós, Romeu, November. Mega 980, reduce speed to 1800 knots. On the 1800 knots, Mega 980. Action, reduce speed to 1700 knots, American 980. On the 170, Mega 980. Papa Romeo, Romeo, Romeo, November. Inicie redução para aproximação. Tráfego que o precede está a 11 horas, 7 milhas, rumo este, mantendo 3 mil pés, é um Boeing da Webjet. Sim, a gente está cruzando 050, 060 para 050, Romeu, Romeu, November, reduzido. Mesmo. 17, Romeu, Romeu, November. Para 3 mil, para 017, November. Próximo do pronto para o posto, tem 35 no 7. Mandando pronto para o posto, 35 no 7. 090. Minha 709, visual com aeródromo. Afirmativo. Gente, completo sinal ILS, senhor Glide, torre 1, 8, decimal 1, web 6709. 76, obrigado. Salvador, tão 3153, perfil da El, direto. Tão 3153, contato radar na decolagem, suba nível 300 na Dael. 300, ciente. Autoriza 2000 para o Romeu Romeu November, passando 3000. Romeu Romeu November, desça para 2000 pés, que é legal no 0 no 7, autorizado ILS em Glide, reporte estabilizado. Passando para 2000, ILS em Glide, reportará estabilizado, November. K980, send flight level 040. 3040, Mega 980. Oi, Salvador, Webjet 6709, na final baixou e travou visual. Webjet 6709, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1970 graus com 09 nós, informo cabeceira 1-0, deslocada 90 metros, 90 metros. Deslocado 90 metros e pouso na DM 6709, Web. Romeu, Romeu, November, estabilizou? Afirmativo, estabilizado. 2 milhas para o marcador externo, completo final ILS, um glide, torre 1 no 8, decimal 6, Romeu, Romeu, November. De noite, 6, bom dia, bom trabalho. Dia. Salvador, muito bom dia, papá Romeu, Romeu, Romeu, November, estabilizado no localizador, até a pista vista, November. LS, America 980, report established. Serão no zero, deslocada 90 metros, 90 metros, Papa Romeu, Romeu, Romeu, November. Centro das condições da pista, visual aeronave à frente, aguardando autorização, Romeu, November. 6709 no solo aos 33, libere a direita, chame o solo, 121-19. Liberar na direita, 219, 6709, até mais. Salvador, Webjet 6709, uma bom dia, Livrado. Pouso pista 10, vento 160 graus, 12 nós. Baixado travar, autorizado pouso, Romeu Romeu Novembro. Reportagem da Juliette, 6709. Oscar, confirme o portão que se encontra. O parque que se encontra. Oscar, confirme o parque que se encontra. Romeu, teu Oscar, como recebe o solo? Salvador 3179, está no 2, pushback acionamento. Aguarde, número 2 nesse setor, está no 3179. Parte 3, Novembro. Gente, libera a direita, chama o solo, 121-9, Romeu, Romeu, Novembro. Vou liberar a direita, 219, Novembro. Meu Novembro é autorizado táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Via Alfa Quilo para o Pátio 3, Novembro. Bragger 980 with you on the runway 10. Feli India, deixando a taxa livre. Ele vai ingressar no Juliette. Negativo, mano. Mantenha o táxi em frente, reporte ANSA Taxiway Índia, mantendo posição ANSA Taxiway Índia, de forma a deixar a Taxiway Índia livre. Ativa, manter antes da Índia. Confirma a posição pro 6709? O 01, tá livre o ingresso, agilizando a via Índia até o 01. Agilizando aqui, grato. Atende até apenas o Airbus aí, no Travessa 04. Tô vendo ele, obrigado. Solo TAN 35, 17 para o táxi, 152 a bordo, 4 horas e 16, alternando com o fim. TAN 35 no 7, dados copiados, irá dar passagem ao Boeing da Webjet ingressando agora via Índia para o 01 no portão, após estar livre seu ingresso via Índia para o ponto de espera da 10. No ponto de espera quando pronto, torre 186. O ajuste agora no 017. No 017 o ajuste agora, dando passagem ao Webjet e ainda para o ponto de espera da 10 e lá 186. Placed 90 meters, only 90 meters, American 980. Alright, Kirsten, we copy the 90 meters of the runway closed, American, we're clear to land, American 980. Gente, aguarde coordenação, a sopa golfe. estacionamento 012, o portão, report táxi. Botará 3179. Aguarde. Torre Salvador, TAM 357, ponto espera da 10. TAM 3517, após a passagem do 757 da América, a linha mantém pistão no zero. Após a passagem, a linha mantém o 3517. American 980 on the ground at 40, turning right and contact Salvador ground 121 small minor. American 980. O 065 está correto. O nível decolado no 7, primeira curva à esquerda, restrito 1.000 pés no corredor forte até a liberação do controle Salvador. 5506, transponder o controle 1.9.8. Informando restrito no corredor Shell no 1.000 pés até a liberação do controle. Romeu, teu Oscar. Confirme o PLB. 2 a bordo, sente. Operacionamento táxi torre, 108.6. Bom voo. Campo T, American 980 for gate 1-1. Ground 1T, American 980. American 90, go straight ahead, report short of taxi Juliet. Okay, Alpha Juliet, gate 1-1, American 980. Negative, maintain position before taxi Juliet, expecting instruction. Okay, we will hold position before Juliet, American 980. No 7, decolado aos 4-2, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Oscar Pagulf, pronto, cópia. Oscar Golf, Salvador para Sierra Juliette, India Romeo, está autorizado no nível de voo 080. Decola down no 7, primeira curva direita, saída gole, após direto. 5525, transponda o controle 1.9.8. Autorizado, reporte para ingresso na 17, Romeo até Oscar. 01 a bordo no POB. Chame agora a torre, 108.6, operacionamento táxi. Torrada na decolagem, saída gole, suba nível 360. Era para 3517, gole. Opa, Golf, prossiga para a torre. Impressionar, reporte pronto para o táxi, Oscar Papa Golf. American 90, taxi via Juliet to gate 11. Okay, Alpha Juliet to gate 11, American 90. Salvador, Tan 31, fecha 9 para o táxi. Estamos com 150 a bordo. 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão. Tan 31, 79, autorizado o táxi. Via Índia no ponto de espera, chama a torre 186, ajuste no 017. 1786, chamará 3179. Romeu, Max Papa Lima, informe tensões. Vai efetuar sobrevoo neste local? Positivo, senhora. Se autorizado, segue a avenida paralela. Qual? Max Papa Lima? Positivo, senhora. Mais próximo ao Itapuã, senhora. Autorizado, Max Papa Lima. Graças, Papa Lima. Então 3179, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha mantendo no zero, 3179. Mike Papa Lima chamou a torre? 1922. Guia para o 050, idêntico 1922, solicito o RNAV da pista no zero. Gente, após ITAP, autorizado Serra Victor 366, gol 1922. Gente, ITAP, Serra Victor 366, gol 1922. Na 3517, chame Centro Recife, 1264, término 288. 1264, 288, isso? Afirmo, tá 3517. Sim, obrigado, até. Papa Romeu, Mike Papa Lima na escuta da torre? Sete autorizado a decolar, pista 10, vento 170 graus com 089. Teve decolagem do 10, 179. 119, decolou ao Salvador, 49, chama o controle, 119.8, bom voo. Obrigado, boa semana pra vocês aí. Salvador, Santos 3179, bom dia. 3179, contato radar na decolagem, saída da El, suba nível 340. Pode voar da El para evitar a formação, né, por exemplo? Por exato, tá 3179. Decolar pistão no 7, vento 180 graus, com 109, Romeu Teóscar. Papa Golf, confirme, pronto para o táxi. Autorizado, reporte para ingresso na 17, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Tango Romeu até Oscar decolado ao 5-2, autorizado curva à esquerda e cruzamento do campo, reporte liberando o eixo da 1028. Vai parar, vai parar. Coordenação, Romeu Teóscar.